Agora 98231 no controle 120.8, bom voo. 28, boa, obrigado. Bom dia, voo 1098. Voo no 098, bom dia, direto chama vigilância, sabe meu DNV 370 no 098. Entendeu, direto chama, 137, 1098. Livre informação, isso no 868. 1098, chama agora 5 Recife, em 2085, boa viagem. Recife agora, 1085, obrigado, tenha uma boa noite, bom dia. Até a próxima. Até a próxima, boa viagem. Minha porta pronta no ponto de espera. O ajuste 1017. No 868, a linha decola no 0, vento 2, 2, 0 graus, 0, 6, 19. Sua identificação, chegar na Mari, ver se mantém a 2000, está presente, voa Mari, 3170. Guarde, voa Mari, 3170. Passei a montina para 1017 em Salvador, 3170. Gol no 868, decolou de 42, time agora o controle no 20-180, bom voo. 20-180, boa noite, 968. Salvador, boa noite, 968, passa 2007. 868, boa noite, tudo mantém nível 230, direto Puca, 1-868. Vamos direto Puca, subindo a 230, 968. 170, dá presente duas. Reporte estabilizado ao nível de aproximação ilhada. Fez 170. Sareto 2228, chama agora Centro Recife, em 1288, alterno 260, boa noite. O 1868, chame agora Centro Recife em 126.85. Boa viagem. Centro FLS, torre 118-95, estabilizando o LOC. Boa noite. Boa noite, 131-70, localizador, João Batista. Boa noite, 131-70, fala embaixado, travado, ajuste 1017. Formará, 1073. Está travado, C3, 170. 170, pode autorizar, 0, vento 1, 60 graus, 109, pista molhada. Gente, livre pouso na 10, ou 3170. 3170. 3170, seu solo 59, libera a direita, mantenha a minha escuta, táxi via Alfa, Juliette, portão 612. Muito Alfa, Juliette, 612, minha escuta, tá pegando na cara. dia, 5556, só na identificação. Autorizado 2000 pés, 017, direto do Duna, reporta ao localizador. Identificação direto do Duna, décima tem 3000 pés com 10 no 7 no altitude. 5.600, passando Duna. Completa agora o LS, questão no 0, torre 118.95. 118.95, muito obrigado, Salvador. São Salvador, bom, LS. Para 2000, livre LS, resposta habilitada. Teste para 2000, pede LS, X-Race, pode subir da 35, exato. Travado, 5.5.6 pouso autorizado 1.0, vento 1.70 graus com 13 nós. Livre pouso 5.5.6, seu solo 24, libera à direita, mantenha meu escudo fax autorizado via Alfa, Juliette, portão 1. Via direita, Alfa, Juliette, portão 1. Minutinho. 118.95, boa noite. 118.95, boa noite, 13530. Salvador, boa noite, tá 3520, passou o timbre, baixou e travou. 3520, desce, livre pouso no 0, vento na 70 graus, 092. Livre pouso, pista no 0, tá 3520. Boa noite, eu tenho a identificação 2 mais, para a gente estar chegando a mais, deixa até o 0, 0.